USP decola os 34, controle 208. Controle em 208. Paulo Salvador, passando em 9808. Para táxi, estamos com 18, confirmando 19 a bordo. 7 horas de autonomia, alterna Fortaleza. Passageiro confirmando no 9 a bordo, Fortaleza confirma a autonomia. 7 horas de autonomia, senhor. Nomeia na saída Fuca. Boa noite, 35-12, nomeia, contato radar, suba para o nível 190, saída Fuca. Ascensão 190, 5216. 7, 136, meia bordo, 350, confirme. O POB é 136? Afirmativo. O objeto 6747, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chama 2-8895, altímetro no 09. 19, a Índia chama pronto, 6747. Passarei do 9808, segue o bang da Webjet como número 2, no ponto de espera chama 2895, altímetro 109, bom voo. Seguindo o Web, ponto de espera 9118, direção 95019, bom trabalho, vai 808. Salvador, Xanai 6303. Isono 3 do Xanai, informação em curso é Alfa, intenção é cópia Guarulhos 360. Copia. O Xanai 6303, Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 360, decola 110, primeira curva direita, fechada saída da El Leda. Após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após conforme o plano. 5535 no transponder, o controle 120-8, Oceanero 6303. Barulho 360, decolando 10, curva direita, Delia de Abrídia, Apesolou no meia, após conforme o plano, 5535, 120-8, Oceanero 6303. Confirma o transponder a frequência do controle, por gentileza? 5535, controle 120-8, Oceanero 6303. Cotejamento correto, 04 ao portão, reporte quando pronto, pressionamento pushback. Afirmativo, mantém a posição do ponto de espera, chama a torre, 108-95. 2-9-0. Boa noite, 747, próximo ao ponto de espera, pronto. 747 está autorizado, alinhar e decolar, vento 1-20 graus, 109. De ETAP, desça para o nível 060. ETAP para o 060. Rio 9646, controle? Escuta. Você está lateralmente do localizador 2 milhas. Positivo, está a distância do Rio 9646. Guarda transferência de comunicação. Oi, Salvador, passarei no 9808, ponto 090, pronto. Quem mantém a posição, 9808. Mantém, 9808. Iniciando 6747. Fiquei livre. Oi, Rio 9646, boa noite. Continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, 9646. Certo. Alô, boa noite, Felipe 5595. Boa noite, Felipe 5595. Contato radar passando por São Conde. Mantenha nível 140, vou indo na proa de Bonf e chame no ponto ideal descida. Proa de Bonf, camarada, ideal. O 9646, o vento 120 graus, 109 e pouso 10. Sente, Lico. Sete decola aos 40, 4820 decimal 8. 120 decimal 8, boa noite. Boa noite, Salvador, boa noite, 6747. Boa noite, Web 6747, contato radar, autorizado Leda, sua para o nível 360. 360, seria possível voar direto bridge? Somente Leda, aguardando coordenação 6747. Leda, obrigado. Solo, reporte para o táxi, coordina, para o pushback. O Ciro já foi coordenado, vamos iniciar o acionamento, então, obrigado. Procedimento LS, sensorizado 2000, com 09, chamará no localizador, gol no 076. 3398, sem restrição na chegada, desça para 2000 pés, subiu sinal 099. 2000, 9646, seu solo aos 41, liga à direita e chama 129 só. Liga à direita, 19, Rio 9641. Salvador. Boa noite, Rio 9646. Boa noite, Azul 96, Corrigindo. Rio 9646, táxi via Alfa, Kilo para o 43. Quando lá tem sinalizador? Olho Trip 5216. Consegue, 5216. Solicita nível final 130, por gentileza. Autorizado 130, 5216. Apresente e voe direto posição Conde. Para 130, voando direto posição Conde, 5216. Salvador, 6747. Consegue, 6747. Você ia coordenar com o Recife, o 380, como liga o final? Coordenação 6747. Obrigado. Controle, passarei do 9808, cordial, boa noite. Boa noite, passarei do 9808, contato radar, saída Momo, vou para o nível 190. 190 na Momo, haveria possibilidade de, após Momo, voar direto ao Juazeiro, senhor? Até a saída Momo, guarda em coordenação com Recife, passarei 9808. 08, muito obrigado, guardando. E posterior acionamento do segundo motor. Coordenação aqui, pessoal, repórter do táxi, azul 4071. Autorizado, obrigado, vai coordenar. passarei 9808, da presente voo direto, Juazeiro. Pode confirmar, senhor? Passarei do 9808, da presente direto, Juazeiro. Direto, Juazeiro. Muito obrigado, senhor. Objeto 6740, suba para o nível 360 e chame Recife. Frequência 1251, alternado 13325, solicite o mesmo, o nível 380. 251-3325, 6740. Do 9808, controle. Na escuta, senhor. Subindo somente para o nível 090. Restrito 090, passageiro. Temos um tráfego Alfa Tango 72, posição de 1 hora, 31 milhas, mantendo o nível 140 com rumo sudoeste. Já ciente, o 9808. 35515, no ideal, desça até uma centena. Gol no 076, está passando Duna, completa final, chame a torre 1895. Torre 1895, boa noite. Boa noite. Controle, só para informação, passageiro tem o tráfego no TCAS, está na posição de 1 para 2 horas, 8.200 pés acima. Afirmo, só vai subir restrito para o nível 090, passarei do 9808. 090, restrito. 355 no 5, desça para o nível 100. 100, descente, 5 no 5. Então 3398 está livre a final do procedimento, informe no localizador. Câmara no localizador, 3398. Salvador, boa noite, gol no 076, tá passando externo, embaixo travado. Ok, licença, autorizado o pouso, vento 120 graus, 109. Livre pouso, gol no 076. Tráfego porção de 12 horas, 15 milhas com rumo norte, vai subir para o nível 090, com Alfa Tango 72. Salvador, azul 4071, para táxi com PLB 63, autonomia 4 horas, alterna Rio Preto. Firmando 63 a bordo, 4 horas, a alternativa Rio Preto ou Ribeirão Preto? Rio Preto. Eu desconheço o indicativo, poderia me informar, por gentileza? Serra Brava, Serra Romeu. Nome da cidade aqui é São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, sente o azul 4071 no ponto para chamar a torre, 10895, altímetro no 09, bom voo. 2895, ponto espera, obrigado. Oceaner 631304 é o portão, coordenação aqui de solo, posso para o táxi. Posso para o táxi, 313. 3398, completa final, chama a torre 1185, Campo Pouso. Redação, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Precisou, já pisou mesmo, 3595. Desça para 2000 pés. O ajuste 1019 está autorizado a final do procedimento. 2019, autorizada a final do procedimento do INSS 1090. Parede 9808, suba para 1090. 1090, está por aí. Teste, mantém a posição. Mantém a posição, azul 4071. 076, solo 50, direita, 129, solo. Deixa 12, poder confirmar a frequência? 1219. 3398, final da 10 estabilizado, boa noite. Vicente, cheque o trem autorizado, pouso 120 graus, 129, 3398. Pouso passando a base, 3398. Para Conde, esse está encerrado, chame Aracaju na frequência 120.3. Paulo Gol, 1076, livre a pista. Sei, Juliette. Alfa, repórter, antes da Juliette, Gol, 1076. Confirma o tráfego, chamou para autorização? Azul 4235, senhora. Sente informação, Alfa, coordenar 360 para Confins. 360 Confins, Alfa confere, pronto, cópia. Está na sua escuta para cópia, o Azul 4235. 4235, Salvador Confins, autorizado nível de voo 360, decolada 10, primeira curva direita, vestida saída da El Leida, após Leida, voa direto, posição bridge, onde intercepta a rota Upsilon no meia, após conforme a rota do plano. 5546, no transponder, o controle 120, 18, azul 4235. Poderia confirmar o transponder, senhor? 5546? 5546, confirma. O Azul 4235 autorizado 360 para Confins. Decola, da 10, curva direita, Tael, Leda, após Leda, voa Brita, depois intercepta para o Zulu 10, a 16. 5546 é o transponder, 1208, o controle. Confirmando, após Leda, voa direto posição bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Após Leda, voa direto bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, e após intercepta Perzulu 16, confirma? Afirmo, já coordenado com o controle Salvador e o centro Recife, Azul 423503, o portão é posto quando pronto. Reportará para o estacionamento Azul 423. Para táxi, eu acho na 6313, 126, 3 horas e 44, altera na Galé 1. Xené 6313 e a Índia no ponto espera chama 2895, altímetro no 09, bom voo. 09, e a Índia chama 2956313, obrigado. 45, obrigado, bom trabalho, senhor. 1076, via Juliette, 02 é o portão, 1076, tentando o táxi do Airbus da Avianca. Teve táxi via Juliette para o 02, aceito para a Avianca, 1076. Alfa Salvador, 3305, gente, informação Alfa, portal 612. 305, centro da Alfa, confirmando? Gente. Afirmativo, 612 é o portão. Mais 30 segundos eu pago o copo Recife, 330. Gente, 330. Tá 3398, táxi via Alfa, reporte antes do táxi 6 Juliette. Alfa, chamada 3 Juliette, 3305, protocópia? Protocópia 3305. Tá 3305, Salvador Recife, autorizado em voo 330 via Upper Whisky 58. Decolador 10, primeira curva à esquerda, prefira saída pouca, transição Caju 5543, no transponder, o controle 120, décima 8, tá 3305. A gente está 330, tem que estar autorizado 330 para Recife via para o IC 58, decola pistão a 0, curva esquerda, Fuca, transição Caju, 5543, 120, decimal 8. Mandou a frequência do controle? 120, decimal 8. Correto, meia dúzia o portão, reporte quando pronto, para acionamento pushback. Tá pronto, tá 330, tem que. Confirmando, já pronto? Não, negativo, reportará. Sente. Tan 3398, ingressa via Juliette, posição Cogina, zona remota, quando lá tem sinalizador. O Tan 3398, tem conhecimento da área? Afirmo, 3398, Tan Juliette, agora posição remota. Afirmativo, quando lá tem sinalizador. Sente. 208, obrigado, boa noite, Azul 471. Controle Salvador, boa noite, Azul 4071. Boa noite, Azul 4071, contato radar, autorizado Leda, suba para o nível 360. Direto Leda, subindo para 360, Azul 71, obrigado. Confirmar que para o TAM 3398, ali na posição 12, 3 ou 14? É, a informação passada pela infraero é 1-3. Porém, pela experiência aí, solicito que atenda o sinalizador, ok? Ok, obrigado. Uno 5, 2 milhas para o externo. Completa final, estimetou e 1895, tomou posto. 1895, obrigado, boa noite. 5595. Né, 68 for clear fly direct tuna, intersector, report on localizer call. Ok, we'll fly direct to tuna, ocean air 6824, we'll report on localizer. Boa noite, Web 5706, identifique chegada Mari, desça para o nível 050, está autorizado para o ADTAP. Verifico 55, livre pouso, 120 graus, 109, chuta 10, check trem. Pista no 0, 55 no 5. 6313, recolho 59, controle 208. 208, 6313. Controle Salvador, boa noite, acionário 6313, decolado. Chanel 6313, contato radar decolagem, subou para o nível 360, está autorizado Leda. 360, direto Leda 6313. Polo Azul 4235, pushback acionamento, tá no 3. Rogério 3 do portão, coordenação aqui de solo, reposta para o táxi 4235 do Azul. Reportada para o táxi do Azul 4235. Solo 01, direita 219, solo. Direita 19. Salvador, trip 5 no 5, liberando o seu escuta. Trip 55 no 5, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3, quando lá tem o sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, atento sinalizador 5505. 3305, pushback acionamento, posição meia dúzia. Então, 3305, meia dúzia, o portão, coordenação aqui para o solo, reposto para o táxi. Coordenar para o táxi, então, 3305. Solo, gol 1074. Um 1074, informação em curso é Alfa, a intenção é 360 Guarulhos. Afirmativo. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Volo 074, Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 360, decolada 10, primeira curva direita. Vestida a saída da El, Leda após Leda. Voa direto à posição Bridge, onde intercepta a rota para Zulu no meio até Bravo até Zulu, após conforme a rota do plano. 5550 no transponder, o controle opera no 20, décima 8, voo 074. Autorizado Guarulhos, conforme o voo, nível 360, decolada 10.